este museu é adaptado a todo tipo de, a todo tipo de público, a todas as faixas etárias. Trabalhamos muito com escolas, trabalhamos com as crianças, públicos jovem, trabalhamos também com universidades, os séniores, trabalhamos com excursões, temos atividades que adaptamos ao tipo do público, temos as crianças que fazemos a manteiga de azeite, os adolescentes fazem um quiz sobre o museu, o sénior fazemos a prova do azeite na nossa loja. Depois, claro, para complementar, temos o nosso restaurante, o restaurante Ólia, que desfruta paisagem sobre a Serra da Estrela, que complementa este espaço para fazer eventos especiais para dias especiais. E quem nos visita de novembro a janeiro tem o prazer de assistir à produção em tempo real do piso superior. Neste momento somos uma equipa muito pequenina e esperemos progredir, nós esperemos aumentar a equipa.